AFK. Mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza ela, atiça e o samba para pra ver. Mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza ela, atiça e o samba para pra ver. Cê é louco, sua corre frio, no mó calor. Ela dança, tentando totalmente o meu pudor. Pô, preta faz favor, porque o vestido não é comprido. Desse jeito você faz eu me sentir é oprimido. Se agarro, me acalmo, ia fazer bem. Pele morena, catenta, mas que nota de 100. Mó batucada rolando, eu já não escuto é nada. Apenas suplicando a Deus pra ela ficar parada. Um fato quase impossível, porque é ela que tá essa noite. A lua só pra ela quer brilhar. Seu olhar mais indiscreto do que do início. Os amigos gorando, acha que é fictício. Tá esquentando a breja de todos os patrícios. Ela no rebolado torna o samba no hospício. Pés no chão, mas a cabeça mil tá trabalhando, a imagem dela sussurrando e minhas costas arranhando. Mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza ela, atiça e o samba para pra ver. Mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza ela, atiça e o samba para pra ver. Aventura da carne, o perigo, a adrenalina, o samba, o clima, o short. Tinha melanina, componentes desse caldeirão vulgo desejo, que desfilam pelas calçadas do meu vilarejo. Será possível esbanjar tanta sensualidade? Até perdi o rolê pra admirá-la com vontade. Como ela pode agir com essa tal maldade? Meu Deus, que experiência e grande agilidade. A cobiça em meus olhos penetra rapidamente. Essa sim saiu de casa pra bagunçar minha mente. Bela aparência por fora, tudo que o preto quis. Tendência quase idêntica, cada musa Alicia quis. Eita, produto bom e com selo de garantia. Garantia, inteligência, eu só penso na quantia. Lemas que se confundem pelo corpo erupção. Uma noite de prazer ou um vale frustração. Mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza ela, atiça e o samba para pra ver. Mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza ela, atiça e o samba para pra ver. Ela mexe, remexe com a mente dos pretão, atormenta. Deixa o hormônio em combustão, a flor da pele. Nasce o desejo do prazer, hipnotiza, atiça. AFK. Dança, nego, dança, nega. Só chegar.